vista. Tu me olhar de lado e eu sempre mordo a isca. Eu sei que eu tô me enganando. Quero dizer o que eu sinto e eu te levo ali pro canto. Eu sei que eu tô me enganando. Você não presta, mas o foda é que eu te amo. Fugir do amor tem seu preço. E você fugiu, fugiu desde o começo. Ainda lembra do meu endereço. Eu tô aqui, o teu amor eu não esqueço. Ainda lembra do meu endereço. Eu tô aqui, o teu amor eu não esqueço.